ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 11 horas e 24 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos aí até as 14 horas com a sua participação pelo 991-248325 ou 99204-2222. Você pode participar enviando as suas perguntas aqui para o nosso primeiro convidado de hoje, meu amigo vereador Tiago, né? O Tiaguinho da Prata. Como é que vai, Tiago? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Bom dia. Bom dia, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Finalizando aqui nossas entrevistas com os vereadores. Tiago foi o último, vai ser o mais apertado. Brincadeira. Tudo bem, né, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Tiago, as festas começaram, né, no aniversário de Guaranésia. Tá legal? Tá bacana? Sim, tá. Até elogiei aí a programação do teatral, né? Muito teatro aí, esparramado pela cidade, né? Espalhado aí pelas escolas, centro cultural, inclusive no Distrito Santa Cruz da Prata. Vai ter muitos eventos, né? Eu até tava brincando com o Maurinho na semana passada aqui, que é tanto evento que muita gente vai ficar sem saber, né? Evento simultâneo, né? É, vai ficar complicado. Ao mesmo tempo pode ter teatro numa escola e ao mesmo tempo na outra. Terminando, não vai ter simultâneo, acho que não, mas vai terminar, tipo, 9 horas termina numa e começa 9 horas na outra. Aí vai ficar difícil o pessoal acompanhar. Mas, de qualquer forma, tá de parabéns o Maurinho e o pessoal que tá organizando aí as festividades. Vamos falar de vereança, Tiago? Sim, sim. Primeiramente, eu gostaria de desejar um dia abençoado aí a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha e parabenizar pela audiência aí do programa mais uma vez. Valeu, Tiago. 8 meses de mandato. E aí, meu amigo? Faz um resumão aí pra gente desses 8 meses aí. Fez muita coisa ou o resumo é bem curtinho, Tiago? É, o vereador ele não faz, né? Mas a gente tem acompanhado aí a execução do executivo. E a Câmara esse ano mudou bastante, né, em relação ao mandato anterior, pelas pessoas, né, muita gente nova, ficaram 2. Então a Câmara tá bem harmoniosa, tá acompanhando o trabalho do Executivo e a gente tem ouvido muitas reclamações aí na saúde, né? Mas quando se fala em saúde, são duas coisas. Pode ser uma reclamação do serviço ou do atendimento. Em relação ao serviço, eu acho que melhorou muito. A gente tem aí, para Santa Casa, o Laércio está repassando R$240 mil por ano, que não tinha esse repasse para Santa Casa. Foram feitas 100 cirurgias eletivas aí no município, né? 4 pediatras esse ano. Até o ano passado tinham 2, inclusive em breve a Pratinha vai ter um pediatra semanal. Bom, isso é inédito lá. 2 cardiologistas semanais, antes era 1, inclusive um dos cardiologistas, eles executam o exame de ecocardiograma, exatamente, não era feito isso também. 1 oncologista por semana, que antes era também. Então assim, tem muita, o serviço melhorou, só que o prefeito, pelo que eu conversei com ele, está muito preocupado com o atendimento, as reclamações. Não só ele, mas toda a população. Toda a população, mas por ele ser responsável, né, ele está muito preocupado com esse atendimento. Inclusive ele contratou uma empresa para fazer um diagnóstico do atendimento na saúde no município de Guaranésia. Ah, legal. Inclusive, já conversei com algumas funcionárias do postinho lá da Prata, e o Paulo de Gospé já esteve lá no postinho, entrevistando todos os funcionários do postinho, inclusive os pacientes que estavam lá. E o Laércio me disse que a primeira... Quem que é o Paulo, Thiago? Desculpa te interromper. Não, o Paulo, ele é responsável pela empresa, né? Tá. Ele vai fiscalizar, ele está fazendo esse diagnóstico do atendimento na saúde. E pelo que o Laércio me disse, a Santa Casa será o primeiro lugar a ter depois desse levantamento, essa primeira execução, né? Esse primeiro melhoramento. Um modelo de atendimento. Isso. Seria isso mais ou menos que a gente vai ter. Mas falando ainda de saúde, melhorou o serviço. 1 neurologista por semana já está acontecendo em Guaranésia. É, porque antes era uma vez por mês, todo mundo sabe que o Dr. Renato vinha aí uma vez por mês, dava o que fazer, é um bom médico. Não é ele, mas está vindo um neurologista agora toda semana. É, pela primeira vez o caminhão de ressonância veio para Guaranésia, fez aí mais de 100 ressonâncias e desafogou uma fila de 2 anos. Tinha muita gente aí, né? Hoje esperando. A fila, antes a fila era de 2 anos de espera por ressonância, hoje é de 2 meses. É, que já é um bom tempo, é muito, mas comparado às demais cidades da região e ao nosso Brasil, pouco. Sim, né? É. Né? O caminhão de mamografia, né? Já teve 2 vezes aqui. Então você acha que a saúde nossa tá beleza, tirando essa parte do atendimento? Não, tá melhorando. Tá melhorando. E eu acho que vai melhorar, né? Mas o atendimento precisa ser. É porque é a reclamação que eu mais ouço aqui, justamente essa questão do atendimento. E eu tenho falado isso aqui direto com os vereadores, agora você trouxe uma notícia boa. Então a gente já pode ter uma esperança que realmente a gente vai melhorar essa qualidade no atendimento. Exatamente. E quando a gente está falando do atendimento, às vezes é claro que acontece um mau atendimento com um médico também, um médico atende mal, isso não é novidade para ninguém. E às vezes esse mau atendimento acontece logo na entrada ali, né? Seja no PSF, seja no pronto-socorro. Seja as próprias agentes de saúde, né? Não são todos, e eu não estou falando isso aqui de demagogia, não tem nem para que. Mas mas acontece. A gente que é vereador, a gente também usa o serviço público. Sim. Né? Mas é diferente, né? O olhar é diferente, né, Thiago? Não, às vezes a gente chega, a pessoa nem sabe que a gente é vereador. E eu não falo, faço questão de, né? Para eu já aproveitar o momento e ver como está o atendimento. Inclusive, passei pro Laércio uma reclamação de uma gestante aqui na Santa Casa, a Tele da Prata, reclamando atendimento e tal, e passei para ele e eu vi que ele se preocupou, já entrou em contato, já presenciei o Laércio ligando para ver se o atendimento está, né? Atender ele bem ou não? Exatamente. E atender ele bem ou não, Thiago? Não lembro o que ele... Bom, só para você falar... Mas ele está preocupado, né? Sim, com esse atendimento. Vai melhorar. Eu acho que é muito importante esse atendimento. Não só o atendimento na saúde, eu acho que até uma pessoa que vai no comércio, ele quer ser bem atendido. Sim, eu, por exemplo, já cheguei a pagar mais caro num produto por ser bem melhor atendido. É. Né? E principalmente quando se trata de saúde, tem que ser bem atendido. É. Eu já presenciei, assim, muitos mau atendimentos, como você disse, na entrada. É. E saúde, dois lugares que eu não gosto de passar, em frente ao velório e em frente ao hospital, porque você não vê ninguém alegre, você vê todo mundo. A pessoa chega ali e ela já tá depressiva, pra baixo, triste, nervosa com o que tá acontecendo, né? E eu até procuro entender, Thiago, quem está ali trabalhando, o servidor que está ali, porque não é coisa fácil, né? Exatamente. Não é como aqui na rádio que a pessoa liga alegre porque vai pedir uma música, né? E sempre está transmitindo energia boa. Ali não, chega muita coisa negativa, né? Sim. Gente triste, doente, nervosa, né? Imagina o que essas pessoas vão absorvendo. Exatamente. Né? Então e é por aí, isso que tem que ser feito um trabalho. Você não tendo um mau atendimento, mas pelo contrário, se você tem um bom atendimento, você pode até amenizar a dor do paciente com o seu bom atendimento. Um sorriso no rosto na hora da chegada da pessoa, né? Thiago, já tem perguntas aqui para você. Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Thiago e a pergunta para ele, se a Câmara está fiscalizando os gastos da prefeitura e se realmente tem dinheiro para tudo isso que estão fazendo. Quem mandou a pergunta? Não colocou o nome aqui. Mas vamos lá, Thiago, responda aí pro nosso ouvinte, por favor. Bom, então eu acho que... É o João Batista Lombardos. Ô, Antônio Cláudio, por que aumentou muito o serviço na saúde em Guaranésia, né? Porque nós aprovamos na Câmara um projeto de convênio com a Cislagos, que é de Alfenas. Então, onde você pagava aí R$200 no exame, hoje você paga 90. Então, tendo esse convênio com o Cislago, você tem um preço mais barato. E aí você pode contratar mais serviços por um preço mais barato. Então você economiza numa parte, aí sobra uma grana para você contratar outro serviço. Exatamente, você aumenta na quantidade de serviço. Certo, João Batista Lombardosa, então, acho que conseguiu responder aqui para ele. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunta aí pro Thiago, como faz com a falta do remédio da Flon na farmacinha, o que ele fala, quero saber. Ele fala que aqui chega e acaba. Uns falam que não está fabricando, Queremos saber o que fazer. Você sabe sobre alguma coisa sobre esse não. medicamento, Tiago? Dá para você? Eu acho que esse ano mudou, né? Tá sendo, os remédios estão sendo retirados nas farmácias, né? Muitos remédios podem ser retirados nas farmácias e tem a farmacinha. Mas aí eu vou fazer esse levantamento. Da Flom, eu porque depende, tem muitos medicamentos, muitos não são, né, da lista do SUS. É, quem mais está perguntando aqui? Pergunta para o Tiago aí da Prata, se os vereadores forem voluntários. Ah, pergunta que eu fiz ontem aqui no programa. Se os vereadores foram voluntários, se você vai fazer passeata. É, porque sendo um professor e as promessas que o Tiago fez durante as eleições, quero ouvir a verdade. Tiago, você excluiu a Jandira Célia do Facebook, Tiago. A saúde não está boa não, viu, Tiago? Vai usar o PSF pro CV, tá dizendo aqui a Jandira Célia. Então, quando se fala, o que não tá bom? Atendimento ou o ela ser, falou a questão da, né, saúde aqui, mas ela não especificou, né? Então, mas o Tiago até já respondeu sobre isso. Se foi o atendimento... Quanto a Jandira, eu não conheço ela, assim, pessoalmente. Eu excluí sim do Face, porque, além de vereador, eu sou um professor, sou pessoa comum como todos. E você sabe que nós fizemos aí manifestações em março contra a reforma da Previdência. Eu não estava como vereador, estava como professor, lutando aí pelo direito de todos. Nós viemos aqui. E ela me xingou, falando que a gente era tudo vagabundo, sem vergonha, que nós estamos, né, fora de serviço. E sendo que a gente estava ali na luta, tentando conscientizar a sociedade. Então, assim, eu acho que o respeito, ele cabe em todos os lugares. Eu respeito a opinião de todos, mas eu acho que o respeito, ele é bom. Né? E eu, por ser vereador, eu também não sou obrigado a ficar sendo difamado dessa forma, né? Mas quanto à saúde, se for atendimento, será, já começou o diagnóstico aí desse atendimento. Tiago, se Deus quiser, será melhorar. Você é um cara que sempre gostou de política, né? Muito antes do Tiago. Bom, apesar que eu acabei conhecendo mais o Tiago em campanhas eleitorais do passado, mas sempre foi um cara que sempre gostou de política, sempre estava envolvido com a política. A gente está vivendo um momento muito difícil na política, né? Tá difícil ser político num momento, sim, como esse, Tiago? Eu sinto vergonha. Complicado, né? Porque ser político no Brasil, né? É difícil, e, né? E por que o vereador, ele é o mais cobrado? Porque ele é o que está mais próximo da população, né? do povo. É. Né? Se a gente comparar o vereador com o deputado, a diferença é absurda. A corrupção. É, não, nem mas se, o vereador, nem se por que compara, o vereador, né? ele é o mais. Né? Porque ele é o que está mais próximo. É, nem se compara, né? O Pimentel, quando nós fomos lá em BH encontrar com o governo, até o Laércio foi com o Diego e o Marcão, o Pimentel disse ao Laércio que ele queria trocar. Brincando, né? Você queria trocar comigo? Eu vou ser prefeito de Guaranésia, você vai ser governador de Minas. Né? Ele até brincou, por quê? Quem está mais próximo da população são os vereadores e o prefeito. Por isso há essa cobrança maior. A gente não vê uma cobrança da mesma forma que há com o vereador, com os deputados, com o próprio presidente, porque eles estão distantes, eles não têm contato direto com o povo. É, a cobrança é menor, né? Sou a Regina Alves, gostaria de agradecer o Tiago por tanta dedicação e carinho com a nossa Santa Cruz da Prata, principalmente com o nosso PSF. Regina Alves, mandando esse abraço para você. Um abraço para a Regina. Bom dia, Antônio Cláudio, gostaria que vocês, vereadores, verificassem sobre a reforma na Praça de Baixo. Quarta dessa semana, minha mãe tropeçou, veio a cair, ralou o rosto, cortou a boca e machucou os joelhos. Começaram a reforma, porém deixaram um degrau no passeio. Como vocês podem ajudar? Valéria está fazendo essa pergunta. Isso aí, já acho que o Júnior já deve estar. A praça tem um problema, ela foi embargada duas vezes, né, aquela reforma. Não poderia ter liberado, eles viram que a empresa não tinha condições de executar a reforma, a revitalização da praça. Então ela está enrolada ainda, mas eu acho que eles estão trabalhando para desenrolar, né, todo o processo aí e deixar a praça bonita do jeito que está. Mas vou passar para o Júnior isso aí também. Bom dia, Antônio Cláudio, tudo bem? Ora, quero reclamar também do meu remédio. Esse foi reclamado aí, da Flom, mais um que está com falta desse medicamento. Eu anotei aqui. Né? De uso contínuo, faz 3 meses que eu não consigo pegar, sou a Silvana. Silvana também reclamando aqui sobre esse medicamento da Flom, até inclusive se a Cristina estiver ouvindo a gente, a Ana Cristina estiver ouvindo a gente, puder mandar uma mensagem aqui, né, a respeito desse medicamento. Sim. Aí, de repente. Eu agradeço. Que a gente não, realmente não sabe, né? Tiago, 8 meses de mandato, como a gente disse, você já falou aí um pouquinho, né? Você começou, inclusive, falando que vereador não faz, né? E realmente vereador tem o trabalho de legislar, de fiscalizar o executivo. Como é que está o nosso prefeito, então? Como é que está o prefeito Laércio Cinto? Você acha que ele está sendo uma surpresa para muita gente? Porque eu ouço muita gente na rua falando, nossa, o Laércio está me surpreendendo, tem feito bastante coisa. Como é que você avalia esses primeiros meses aí do Laércio? Olha, Antônio Cláudio, eu avalio o governo do Laércio como um governo que está crescendo a cada dia, né? Ele está ouvindo bastante a população, os vereadores têm reclamado muito, isso é muito importante. Eu acho que, assim, tem que ter um elo entre prefeitura e a Câmara. É muito importante que o prefeito ouça os vereadores, assim como também os vereadores conversem com o prefeito e tenta chegar num acordo. Eu acho que o Laércio está fazendo um bom mandato, até pelo... A gente via muitos pessimistas aí falando que não ia, né? Primeiro mês já ia atrasar salário tá em dia. Pagou até antes, né? Pagou sim, 31, dia, parece. 29. Né? 29 é, tá em dia o salário dos funcionários. O grande problema hoje que eu tô sentindo na gestão é a falta de funcionário, né? Faltando muito funcionário na rua, por exemplo. E com esse concurso, que já até abriu as inscrições... Sim, dia 31, né? Dia 31, que foi quarta. Ontem. É. Quinta-feira, quinta, né? Quinta-feira. Exatamente. Com esse concurso, as coisas vão melhorar muito a partir do ano que vem. Porque esse concurso vai demorar um pouco ainda, né? Tem todo o processo. Então, você vai contratar novos funcionários a partir de 2018. Eu acho que esse ano vai ser difícil. Mas eu acho que tá levando bem. Um dos grandes problemas por não ter gente na rua vem daquela questão dos terrenos que você já até apresentou o projeto, foi aprovado, né? Sim, foi. Da questão de multar de terrenos aí que estão sujos, abandonados, terrenos baldios. Não está dando certo por enquanto porque não tem quem fiscaliza, Thiago? Sim, você já falou. Eu acho que foi um dos projetos que eu apresentei, assim, mais importantes. De impacto, né? Por causa do impacto, né? Sim, muita gente reclamou comigo, mas porque tem muito terreno sujo. É. Mas foi um projeto que eu apresentei com muita convicção, sabendo dessas dificuldades que ia ter no começo, né? O projeto já está em vigor, já foi aprovado, já foi sancionado. Então quem tem terreno... Já é lei, então. Já é lei. Quem tem terreno baldio sujo ou com mureta, o vizinho ou quem vê pode passar para ir para o setor de obra, setor de vigilância sanitária e fiscalizar. Informar, né? Tá. Pode denunciar. A princípio, o projeto vê o quê? Que um fiscal da prefeitura ande por todo o município fazendo um diagnóstico desses terrenos. Mas como ainda falta funcionário, eu acho que o fiscal no momento é a população. A própria população. Exatamente. Porque a partir do ano que vem, eu acho que já vai ter um fiscal para andar nas ruas aí. Só para essa função. Para essa função. Mas a população ainda sempre com a prefeitura, denunciando... Porque o município de Guaranés é muito grande. Sim. Né? Nós, vereadores mesmo. Ontem eu conversei com o Júnior sobre isso, porque havia uma reclamação aqui no meu programa, no Alô Bom Dia, a respeito de terreno que estava abandonado, inclusive na Rua do Comércio ali, sujo. E aí o que acontece? Além da sujeira, vai alguém lá e ainda coloca fogo, que piora ainda mais a situação. E o Júnior falou que todo cidadão pode reclamar, é só procurar lá o centro administrativo, né, Thiago? Isso. Ver se está correto aqui, se eu não esqueci alguma coisa que o Júnior falou ontem. Procura lá o centro administrativo, faz a reclamação e aí o pessoal do Obras vai e manda um aviso. Vai notificar. Né? Faz uma notificação, acho que depois tem uma segunda notificação e aí depois, se caso o proprietário não resolver, aí eles vão lá, fazem a limpeza e mandam a cobrança. Exatamente. É isso, né? Exatamente. É isso que acontece. Eu acho que isso aí vai ser muito bom, não só por questão estética, né? Por questão de saúde. A ideia de fazer de elaborar esse projeto foi exatamente não pela questão da estética apenas, mas principalmente pela questão de saúde, porque no começo do mandato eu já ouvia muitas reclamações de caranguejo, caramujo africano, mosquito da dengue, né? E terreno baldio é onde eles estão. Tá chegando aí o verão, né? A dengue volta. Agora começa a época de chuva. Parabéns, Thiago, por se preparar para responder as perguntas aí do programa. Você sabe se foi feito a indicação para dois banheiros químicos na Feira Livre aos domingos? Ou entrar em acordo com o Dentão e construir dois banheiros lá no Campo do Cruzeiro, seria? Se você, se não, você pode pedir isso? É o Giovanni Moraes. Sim, Giovanni. Um abraço, Giovanni, aí. A indicação ainda não foi feita, né? Não, a indicação não, mas eu já andei conversando com o Laércio a respeito do banheiro pro pessoal da feira. Não só para quem tá visitando a feira, mas principalmente pros comerciantes. Quem é comerciante sabe o sufoco que é, porque a pessoa chega ali de madrugada, fica o dia inteiro, às vezes ela precisa, né, de ir ao banheiro e não tem. E aí, em conversa com o Laércio falou que o banheiro do cemitério estava disponível. Até hoje era assim, agora eu vou procurar saber se realmente está funcionando aos domingos o banheiro público. Mas é muito importante ter um banheiro público, ali não só para a feira, né? E ali próximo, né? Ali próximo da feira. Sim, ali, eu falo isso porque, né, quando eu morava, hoje faz mais de 6 anos que eu moro em Guaranésia, né? Mas a minha vida inteira nasci na Prata, morei lá. Então, sempre quando eu vinha pra Guaranésia, eu procurava um lugar pra ir no banheiro, não encontrava. Você tinha que entrar num bar, em algum comércio. Então, ter um banheiro público, Facilita, né, muito, né? Facilita numa muito praça, um lugar onde tem muita gente, isso aí vai ajudar muito. E é coisa, né, barata. Marcelo Rosa Reis, bom dia, Antônio Cláudio. Precisamos sim melhorar o atendimento médico em nossa cidade, principalmente as picuinhas entre o médico plantonista com o médico da Santa Casa. Marcelo Rosa, grande abraço, aqui. Marcelo. Deixa eu ver quem mais está mandando abraços aqui para você. A Natália, que mandou uma mensagem aqui, né? Mandou só um oi aqui. Oi, então. Natália. O Du Megestiro tá te mandando um abraço. Du, um abraço. Antônio Cláudio, já faz 3 meses que a minha mãe não pega de novo da fome. Tá, já tá anotado aqui. Vanessa fazendo a mesma pergunta aqui. Então o pessoal deve mais um, Thiago, impressionante, hein? Vou até procurar depois aqui no intervalo o que é o Daflon. Eu também quero falar sobre o medicamento Daflon. Já faz um mês que era para eu começar a tomar e eu não consigo pegar. Ele é de uso contínuo, tá dizendo aqui essa nossa ouvinte. Bom dia, Antônio Cláudio, não tenho nada contra, para mim tá muito bom. A única coisa é o seguinte: deixa um posto de saúde umas 4 fixas para quem trabalha. Eu não passo no médico por motivo de vaga, trabalho, e aí não tem horário, né? Como fico com o patrão? Meu nome é Fátima, do bairro Bom Jesus. Não consegui entender aqui a pergunta da Fátima. Fátima, manda de novo aí a sua pergunta aí pra gente poder. Você entendeu, Thiago? Não. Eu também não entendi, mas então manda novamente aqui pra gente, tá bom? Intervalinho comercial, eu volto já continuando esse bate-papo aqui com o vereador Thiago da Prata. Inclusive tem mais perguntas aqui já anotadas, pessoal que enviou durante a semana, e você pode continuar mandando a sua perguntinha pro 99124-8325 ou 99204-2222. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até as 14 horas com a sua participação, que continua por aqui. 99124-8325 e 99204-2222. Você pode enviar aí a sua pergunta para o vereador Thiago, que está conversando comigo neste momento aqui no programa. Primeiro, Thiago, queria parabenizar aqui as meninas do vôlei aqui de Guaranésia, que acabaram de ser campeãs em Guaxupé sub-15, né? Vôlei feminino sub-15, campeão do Jamog 2017. Parabéns aí, o vôlei de Guaranésia cada vez mais forte, né? Sempre, né? E se renovando, né? Sempre. Legal, bacana demais. Parabéns aí a todos os envolvidos. Vivaldo do Amaral, professor. Antônio Cláudio, gostaria de saber do Thiago se ele é a favor da redução do salário dos vereadores. Já fiz essa pergunta pra você uma vez, mas vamos retomá-la, Thiago. Não sou contra a redução de salário, não. Eu acho que o vereador, ele tem que trabalhar. Olha, o Leandro Cebolinha, mande um forte abraço ao amigo Thiago da Prata e parabéns. Equipe e comissão do vôlei feminino, tá parabenizando aqui também. Leandro Cebolinha, Roberta Soares, parabéns, Thiago da Prata, por esse projeto. Ela tá falando do projeto dos terrenos baldios. Tá te parabenizando. Exatamente. Aqui. Obrigado, Roberto, um abraço. Tem uma galerinha que não gosta, mas tem gente que gosta, né? Acho que é grande maioria, né? Maioria da população, né? Só os donos de terrenos que realmente vão ficar com leve e torto pra você. Luana Santos, parabéns, Thiago, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Minha mãe também não consegue o Daflon há 2 meses. Gostaria de saber quando vamos ter um neurocirurgião atendendo. É a pergunta da Natália, Thiago. Não, o neuro já tá. Nós já temos neuro, né? Uma vez por semana em Guaranésia. Já tem atendendo aí, né? Eu falei isso no começo da entrevista, isso, né? Talvez ela não tenha acompanhado. Ele atendia uma vez por mês, agora está atendendo toda semana. Vamos lá, Cristina, Ana. Cristina acabou de enviar aqui a resposta. Dafon é um medicamento integrante da lista de medicamentos padronizados pelo governo federal, lista o Rename, né? Até o ano passado, o medicamento era adquirido e distribuído pelo Estado. Com a descentralização da assistência farmacêutica imposta pelo governo estadual, governo do PT, o município deve comprar o medicamento através da licitação promovida pelo Estado. Os fornecedores que ganharam a licitação não estão conseguindo atender a demanda e entregar nos prazos, pois esta licitação atende todos os municípios de Minas Gerais. O município pode adquirir o mesmo medicamento de outro fornecedor, porém pelo mesmo preço do Estado. Como o preço é fixado pelo Estado, é muito baixo pela escala de aquisição, né? Eles adquirem muito. Não encontramos outro fornecedor que se proponha a vender pelo mesmo preço. Assim ficamos reféns do fornecedor determinado pelo governo estadual. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Tiago. Temos muito técnicos, mas a única forma de explicar. Somos regidos por leis e fiscalizados pelo Legislativo, Judiciário e ainda Tribunal de Contas. E só podemos executar como está previsto nas leis. Sim, é. Infelizmente, um abraço, então, é isso, Ana Cristina, agradecer a ela por nos salvar. Ela sempre atenta, ela sempre assim, sabe, disposta. Parabéns, Ana, obrigado aí. Boa tarde, Antônio. Mas aí o problema então do Daflon é o fornecedor que está, não está dando conta de fornecer para todos os municípios do estado. O estado todo. E aí a chega atrasado. Poderia comprar, mas tem que comprar pelo preço que o estado impõe. E aí, é claro, o estado compra milhões, né, de medicamentos, isso, e o município vai conseguir comprar ou dezenas. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda meus parabéns aí pro Tiago pelo trabalho como vereador e gostaria de perguntar se ele tem algum projeto ou ofício para ser feito um campo de futebol para a população de Guaranésia, pois os que têm Guaranésia, se algum cidadão de Guaranésia quiser jogar, tem que pagar. Já existe isso no planejamento, no plano de governo do Laércio, né? Sim, fazer um campo municipal, né? Isso. Então, isso também inclusive, não é possível. Inclusive, por falar em campo, esse ano estive cobrando muito o Laércio para regularizar a documentação do campo lá da Prata. Isso aí é uma tentativa que eu já tentei aí por várias vezes no mandato passado, não consegui. E graças a Deus está caminhando. Logo a Prata terá o campo iluminado lá, se Deus quiser. Mais uma conquista, sim, do Thiago. Bom dia, Antônio Cláudio. Tem que ter pelo menos duas vagas disponíveis nos PSFs, pois todas as vezes, sempre as mesmas caras no PSF. E a gente só vai quando precisa e não consegue a de vaga. Eu queria parabenizar o mandato em geral, só queria que o PSF, né, que deixasse uma vaga para nós que trabalha, pois precisamos passar no médico e não tem como marcar, pois entramos às 5 da manhã. Como vamos marcar médico ou adivinhar que vamos ficar doentes? É o Fábio da Coab 3. Né, tá aí algo para se estudar aí, para melhorar. Quem também está mandando abraço aqui, tem muita gente mandando abraço, Luiz Henrique Paena. Parabéns, Luiz Henrique Paena. Ô, Paena, tivemos conversando ontem a respeito de um programa lá pra Prato, muito bom. Tiago, o que explicar do Pimentel que não pagou o salário dos funcionários estaduais? Como assim? Não tem, o Pimentel tá, acho que tá atrasando o pagamento, né? Mas isso aqui não é questão do Tiago, né? O Thiago não, é, mas eu acho. Você quer falar alguma coisa sobre sim, isso? Sim, porque eu também sou funcionário do estado, né? Sou professor. Também, é verdade. O estado, primeiro, o Pimentel, quando ele assumiu o governo de Minas, ele pegou o governo de Minas com déficit, né? Com rombo de 7 bilhões. Então, e os outros estados também. O Pimentel, ele teve que fazer uns reajustes aí. Ele pagava sempre no quinto dia útil do mês, hoje paga no nono dia, então aumentou 4 dias úteis, né? Parcelou o salário de quem recebe mais de 3 mil em duas vezes. Mas pra quê? Pra poder controlar. Porque senão eu acho que Minas Gerais estaria igual Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje não pagou nem o mês de maio ainda aos seus funcionários. 9 estados brasileiros não pagou o 13º. Então, o governo de Minas está pagando atrasado seus funcionários, mas está em dia com seus funcionários. Eu acho assim, é lógico, a gente gostaria de receber no quinto dia útil, mas infelizmente é a crise que assola todo o país, né? E afeta a todos. E se a gente comparar com os outros estados, vamos. Até que tá bom. Mas a gente tá mal, Minas Gerais. Tá brava a situação financeira do estado, né, Tiago? É, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de saber do Tiaguinho sobre os remédios de alto custo que tem que levar a receita todo mês até o dia 20. Nem sempre tem. Falam que o Estado não manda a quantidade suficiente. O grande casquinha. Foi mais ou menos a resposta Antônio, que a Ana Cristiane passou aqui, né? Bom dia, Antônio Cláudio. Manda um abraço para o Tiago e ao Ricardo Antônio Gonçalves. Pergunta sobre a questão de gerar empregos diretos e indiretos com a empresa nova e as já existentes na cidade. Já falei sobre isso com ele. Manda um alô aí pra cambada de fominhas. Ô, Ricardo. É, um abraço, Ricardo, coitado. O único problema dele é ser corintiano, mas tudo bem. É, geração de emprego vai vir por todos os lados, né? O Laércio deve estar doando aí 100 lotes para microempreendedor, que será um capitão, no loteamento capitão. E vai ter um chamamento público, porque eu acredito que vai ter mais de 100 pessoas querendo esse lote para, né, para gerar emprego. E aí vai ter uma... O que é esse chamamento público? Uma licitação. Eu acho que é a primeira vez que uma prefeitura vai doar um terreno de forma transparente e democrática. O Ismael, aqui da rádio, eu posso falar isso com propriedade, porque eu trabalho junto com ele, lutou muito por isso na gestão passada, né? Porque fosse feito dessa forma. Exatamente. Infelizmente, foi uma... Parabéns aí, Laércio, mais uma vez, por estar fazendo dessa forma, né? É. E tá vindo também a Dunlop Hyflex, né? Que é a primeira... Daqui a pouco vou falar também. A primeira... multinacional fábrica em Guaranésia, porque o que nós temos hoje, a SIC, a Alfagoma, são montadoras. A Dunlop Hyflex é uma fábrica, e ela, uma vez instalada aqui, difícil sair. É, e a Dunlop, acho que é a primeira empresa da Dunlop no Brasil. Exato, né? Na América Latina. Na América Latina. Exatamente, né? Ela é uma das 5 maiores do mundo em fabricação de mangueira hidráulica. Isso. Vai gerar muito emprego, né? Conhecido aí pelos pneus, né? Sim. Tiago, que você possa continuar fiscalizando mais e cobrando o executivo. É o Ildimar, né? Um abraço, Ildimar. Em relação à saúde, acho que as pessoas deveriam ter um certo treinamento para atender as pessoas, pois ninguém vai ao PSF, ao pronto-socorro, pronto, atendimento a passeio. Com isso, deveria ser mais bem recepcionados e melhores atendidos. Sim, eu acho que o objetivo desse diagnóstico, né, que está sendo feito na saúde, é exatamente para isso. Depois de ser levantado todos os problemas de atendimento, acredito que será passado um treinamento para essas pessoas, para todos os funcionários, para que... Acho que foi um programa do Laércio, né, por uma Guaranésia mais humana. Eu acho que não tem um lugar melhor do que uma Santa Casa, um posto de saúde, para você atender uma pessoa, né? Temos o neuro. Já fui e me mandou para Alfenas, que disse só ser neuro, não cirurgião. Como faço, Tiago? Ah, sim. No departamento me disseram que não tem cirurgião. Então o caminho é só Alfenas mesmo. Exatamente. Pelo jeito aqui. A consulta, né? Aqui. É. E ele vai direcioná-la para Alfenas. A Cristina não falou que a maioria que toma esse Daflon, ou Dafron, é Daflon o nome correto, é os aposentados. E é muito caro. Tem gente que não tem condição, né? A prefeitura vai ter que, ou assistência social, alguém vai ter que intervir nisso daí. Marília Silva, Tiago, fale sobre os carros abandonados nas ruas. Tem um projeto seu também, né, Tiago? Sim, eu acho que foi eu falei do projeto do terreno, eu acho que um segundo projeto muito importante que eu apresentei na Câmara. Mais uma briga que você comprou também? Mais uma briga aí. Mas é uma briga com poucas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que pensar, se eu for preocupar em fazer um projeto, em agradar todo mundo, eu não vou fazer nenhum projeto. Mas esse projeto aí também já estava em mente há muito tempo. E mandei em forma de indicação na Câmara, já tem um projeto lá, mais ou menos pronto, até estava olhando, conversei com o Dr. Natal, com o Laércio a respeito desse projeto. Acredito que em breve será aprovado esse projeto também, onde vai, o projeto ele visa remover carros e sucatas abandonados nas ruas, né? Você vai impedir a acessibilidade, você deixa a cidade feia, né, esteticamente falando. E a questão de dengue também, de quase focos, os mesmos, né? Problemas dos terrenos, né? Acaba sendo praticamente a mesma coisa. Antônio Cláudio, bom dia. Perguntei para o Tiago até quando esses cavalos vão ficar soltos na rua. Cara, tá uma vergonha isso. É, e o pior é que de madrugada tem até vaca ali na rua do Renovação. Será, sim, que vão esperar acontecer algum acidente com alguém? Só a Guaranésia mesmo. Por falar em acidente, hoje aqui em um dos grupos do Expresso, não me lembro em qual deles, um dos participantes, um dos membros do grupo, estava reclamando que foi atacado, né? Foi mordido por um cachorro hoje de manhã. Estava até no hospital aqui mandando mensagem, bravo, mas bravo. Como é que a gente vai resolver esse problema aí, Antiago? É, nós temos dois problemas com animais, né? Primeiro, os animais de pequeno porte, que são os cachorros e os gatos abandonados. Inclusive, a gente aprovou na Câmara também uma parceria com a ONG, Amigos dos Amigos, que acho que já semana que vem já vai estar executando esse trabalho com cães e gatos. Quanto aos animais de grande porte, que são cavalos, vacas, realmente nós estamos tendo muita reclamação lá no 25 de dezembro também. Além do perigo, né, de você ser mordido, tem a questão da sujeira também. Conversei com a Viva a respeito desse projeto, ela disse que está analisando o projeto e logo enviará para a Câmara. Para resolver essa situação. Exatamente, porque ele é um projeto separado dos cachorros, né, e dos gatos. É, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de saber do Tiago se é um projeto de circular para os moradores da zona rural. No caso, o trajeto seria Guaranésia para Prata ou daria a volta sentido Matão? É a Bárbara que está fazendo essa pergunta. Eu tenho uma indicação para fazer lá em breve, não só circular nas vias rurais, né? Mas também para dentro de Guaranésia, dentro da cidade. Porque quem mora no Renovação, por exemplo, precisa ir no centro, é longe. Ah, né? Uma bela de uma caminhada. Opa! Já fiz isso todos os dias. Parabéns, Antônio Cláudio, parabéns, Tiago da Prata, pelo trabalho. E aproveitando, quero agradecer aqui a Marta do departamento pelo que ela fez pelo meu esposo, por ter dado o primeiro passo para que a cirurgia de vesícula na Santa Casa, onde receberam meu esposo muito bem, a cirurgia ocorreu tudo bem e ele está ótimo. Obrigado, é a Marta. Gente como você é que o povo precisa. Tá te parabenizando aqui, então, a nossa ouvinte aqui, a Silvia Antônio. Mandando um abraço para você aqui, Tiago. Obrigado, Silvio. Um abraço também. Quem mais está participando aqui? Outra pergunta que fizeram aqui, agora não vou encontrar. Duas pessoas, acho que uma delas foi o Giovanni, se eu não estou enganado aqui. Sobre a questão do, já que você está ligado à educação, professor, sobre o auxílio transporte para os estudantes aí, universitários. Como é que está isso, Tiago? Se falou muito que ia sair, até agora parece que não saiu, né? Não, tá, já tá. Já tá pagando já? Eu acho que já vai pagar agora, certo. Em setembro, referente ao mês de agosto. Opa, porque o pessoal estava de férias, né? Certo. Foi mais um projeto que nós aprovamos na Câmara, né? Um auxílio transporte para alunos de curso técnico e curso superior. E aí é muito importante, Antônio Cláudio, eu sempre falo isso, que a população precisa participar mais das reuniões da Câmara. 80% de tudo isso que a gente está falando aqui passa pela Câmara. A gente debate, discute. Nós já retiramos o projeto que a Prefeitura mandou, devolvemos, modificamos. Então, assim, eu acho que o que falta também é a população participar mais das reuniões. Porque 80% disso que eu falei passa pela Câmara. É discutido em algum momento nas reuniões, né? Por exemplo, sobre o transporte. Foi pra gente um projeto de que se a pessoa tem um curso técnico, porque ela já tem um curso técnico e ela vai fazer um curso superior, ela não pode, porque ela já tem o técnico, ela não pode receber esse auxílio. E vice-versa, se ela vai fazer o superior, se ela já tem um curso superior e quer fazer um técnico, aí não podia. O que nós fizemos? Nós alteramos o projeto original, alegando que se já tem o curso técnico, não pode receber auxílio para fazer outro técnico, mas pode receber para fazer um superior. E vice-versa. Muito bem, tá aí a resposta sobre essa questão do auxílio. Mas agora em setembro, né? Agora em setembro já vai sair o pessoal. Acho que vai ter a data, né? Quem fez o cadastro já sabe a data certinho para ir receber. Então, em setembro já vai pagar a ajuda de custo de agosto. Referente ao mês de agosto. Exatamente. A Ana Cristina aqui voltou a enviar a mensagem aqui. O agente de saúde tem vagas reservadas para os casos de pessoas que não têm disponibilidade de ir até o PSF. Favor entrar em contato com o seu agente de saúde. Teve até mais um ouvinte que perguntou sobre isso aqui. Eu acho que foi isso que a Fátima também, sim, quis dizer naquela pergunta que eu não consegui compreender aqui. Muito obrigado, viu, Fátima? Desculpe por não ter conseguido compreender a sua pergunta. O Vivaldo de novo aqui, Antônio Cláudio, pede para o Tiago ser mais claro aí quanto a ser favorável ou não à redução do salário dos vereadores. Dá para ser mais claro, Tiago? Não, eu acho que, por exemplo, não fui eu que votei salário de vereador e quando eu me candidatei da primeira vez, inclusive dessa, minha intenção era trabalhar como eu estou trabalhando, entendeu? Eu acho que se tiver, nós não podemos votar, né, é, o próprio salário. Então eu acho que tem que se preocupar mais com o trabalho do vereador, cobrar do vereador para que ele ajude a cidade a melhorar. É isso. É, tem mais uma pergunta que enviaram aqui durante a semana. Uma está falando sobre os salários aqui do vereador de novo. O pessoal gostou de perguntar para você, Thiago. Talvez seja porque o pessoal tem muita confiança em você, né? Você foi um cara que foi, já era para estar no seu segundo mandato, né? Infelizmente, por causa das nossas leis eleitorais, não. Agora mudou. Se fosse, já estava no segundo mandato, né? É, pergunta aí pro, pro Thiago: ultimamente a política aqui no Brasil é mais suja do que um chiqueiro. É o cheiro, é, meu Deus, nem se fale, com os políticos ladrões, safados a cada dia. Passa Lula, passa Dilma, passa Temer, AES, enfim, ser político hoje no Brasil é sinônimo de sujeira, né? É, não te dá vergonha ser político? Essa pergunta eu até fiz aqui pra você, né? É, Thiago, eu já fiz essa pergunta aqui pro Thiago. Viu, meu amigo? Um abraço aí pra você. Tony Cláudio, bom dia. É, pergunta aí pro Thiago sobre a cirurgia, porque desde a administração passada estão prometendo a cirurgia pro meu cunhado e até hoje nada. O atual prefeito prometeu que no começo do ano ia dar certo e nada até hoje. Ele já perdeu um rim e o outro está comprometido. É a Lena da Coab 4. Mais algo, um assunto aí pra você anotar aí, procurar uma resposta. Tá anotado. Sobre as lombadas na pista, não seria interessante um radar, hein? Pergunta aí pro Thiago. É o Luciano. Ah, isso daí também já foi bem discutido lá já, da Câmara. Ô, Antônio Cláudio, nós estivemos em Belo Horizonte, junto com o prefeito Laércio, o vice Diego, e acho que mais três vereadores, o Felipe, o Valtim, que é presidente da Câmara, e o Osmar. Nós estivemos reunidos com o diretor-geral do DE, De Janeiro, acho o nome dele. A gente foi solicitar o quê? Melhorias nos três trevos de Guaranese, né? Lógico, a gente falou também do radar, porque o radar é importante, porque você não precisa parar o carro, você diminui a velocidade, e se acontecer alguma multa, a multa vai pro, o valor vai pro município. Nós solicitamos melhorias nos três trevos, né? E citamos também a questão do radar, que a gente gostaria muito do radar. Ele propôs o quê? Ele pediu para a equipe de Passos vir até Guaranésia fazer um estudo. E aí eles fizeram a lombada. Então foi o DE, não foi vereador, prefeito que fez, foi o DE, Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais. O que melhor seria a lombada. Até eu acho que realmente aquela lombada no Trevo da Prata ficou bem forte, né? É. Essa da CIG já ficou mais suave. Daquela, né? Dali do Trevo da Prata, né? Sim, eu acho também que ficou bem forte. Reclamado muito ali. Roberta Soares. Thiago, como ficou a questão dos cargos para o concurso? Exemplo, bibliotecário, que exigiu o curso profissionalizante e o da educação. Foi algo que você falou bastante lá na penúltima reunião, nesse curso de bibliotecário, né? Que era exigido, né? A maioria dos cargos da educação foi muito discutido na Câmara, até gerou uma polêmica lá, a gente debateu bastante, mas eu acho que depende, né? No caso de, agora eu não lembro de cabeça o qual que era a exigência de cada um. Eu preciso de analisar lá, mas eu passo pra ela, viu, Roberto? Eu vou ver lá e te passo. Tá aí, Roberta. Mas resposta. Eu sei que nós discutimos muito sobre esses cargos, porque até teve vereador que gostaria que a exigência fosse ter um curso superior e especialização, entendeu? Eu falei, não, especialização ela vai contar como ponto, mas você não pode exigir especialização de um profissional que não tenha, né? O Thiago, a gente já está com o tempo aqui estourado, mas o Vivaldo está insistindo aqui na questão do salário, viu? Ele até mandou aqui a foto aqui da sua assinatura no abaixo assinado aqui da redução. Sim, do salário. Sim, a questão é assim, se for para votação, é questão de legalidade, né, Antônio Cláudio? Eu não posso falar aqui que eu vou baixar o salário, porque eu não posso, é questão de legislação. Eu não posso nem aumentar e nem diminuir o meu salário. E como eu disse, esse aumento eu nem sei em qual mandato foi. Que foi alterado esse valor. Quando deu um salto grande, acho que exatamente. Foi a 8. Mas o dia que vier, o dia que for colocado atrás em votação, em discussão, aí nós vamos debater isso, sim. Já que entrou nesse assunto aqui, e a questão do 13º, como é que ficou, Thiago? Os vereadores de Guaranésia vão receber o 13º esse ano? Eu acho que já está no orçamento. Já vão receber? Sim. Você é favorável ou contra? Tá lá, vão receber, né? Não, eu também não fui eu que votei 13º. Aliás, todos os políticos do Brasil hoje recebem 13º. É aquilo que eu te falei, deputado, presidente, governador, prefeito, vice, todos recebem. Mas por que que só o vereador é cobrado? Eu não entendo isso. Tá próximo, né, da gente, né? Mas a cobrança é feita em cima de todos, né? Que vocês estão mais perto aí. Não, mas eu acho que não é feito em cima de todos, não. Eu acho que é feito só em cima do vereador. É que tá maior. Eu só entrevisto os vereadores. Devido àquilo que eu falei, né? Se os deputados estão mais próximos da população. Quando o deputado vem aqui, a gente cobra também. Mas, ô Thiago, enfim, você é o futuro do PT aqui em Guaranese? Não, eu acho que todos militantes, companheiros, contribui, né? Nós estamos aí fortalecendo o partido, filiando pessoas ao Partido dos Trabalhadores, porque nós temos uma forma de pensar, né? De na questão social, mas mais humanitária. Inclusive a gente faz muitas reuniões, a gente está tentando chamar mais pessoas para participar desse debate, que eu acho que é muito importante se debater dentro de um partido. Hoje se fala muito critica muito partidos políticos, mas você tem que estar inserido num partido e dar a sua opinião, dar a sua ideia. O PT sempre, aqui em Guaranese, o PT sempre foi um partido que fez suas reuniões, que tinha uma mobilização diferente dos demais, né? Que eram apenas grupos, né? Sim. Com todo o respeito aos grandes partidos de Guaranese, mas o PT sempre teve isso, né? Sempre. Eu lembro que tinha uma sede, que reunia bastante gente. Eu, inclusive, já fui filiado ao PT durante bastante tempo. Tipo, já não sou mais, já uns, sei lá, 8 anos ou até mais. Mas fui filiado e eu lembro que as reuniões eram reuniões muito proveitosas, bastante gente participava, sim, né? E isso foi perdendo, né, Thiago? É, por causa da questão política também, né? Hoje, poucas pessoas têm essa vontade de participar, não sabe, na verdade, assim, a importância que é estar dentro de um partido político, né? Dando a sua ideia. E aí, dentro de um partido político, você tem apoio direto com o deputado, você pode estar solicitando também, não é só o vereador. É. Eu acho que você está inserido num partido político, isso te ajuda a melhorar também as coisas para a cidade. Bom dia, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro vereador Thiago. Admiro muito o trabalho dele. A Márcia Xavier, nossa. Abraço, Márcia. Cantora, né? Opa. É, professora, grande Márcia Xavier. Thiago, tempo já esgotou, meu amigo. Eu sei que você tem muita coisa para falar. Tem aí, muita coisa aí. Te agradeço muito aí a presença aqui no programa e em breve você vai voltar novamente, porque a gente está terminando com você nessa primeira rodada de entrevista aí com os vereadores. Em breve você volta aqui no Expresso, que sempre está com as portas abertas, né? Seja para o Thiago vereador, seja para o Thiago professor ou para o Thiago cidadão, né? Sim. Que eu também gosto e admiro muito. Muito obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço, Dono Cláudio. Um grande abraço a todos aí. Deixar o mandato à disposição, qualquer dúvida. Hoje é muito fácil você cobrar o vereador. Antigamente não tinha essas redes sociais, né? Então, eu conheci esse lado do vereador que eu não sabia. Às vezes o vereador vai lá uma vez por semana na Câmara, né? Nós temos reuniões toda quinta-feira, 3 horas da tarde, que é de comissão. Mas o vereador, 6 horas da manhã, o telefone já tá tocando, mensagem já tá chegando. Até gostaria de pedir desculpa pra minha esposa Carol, porque às vezes eu deixo de lado para poder estar correndo atrás, porque o vereador ele tá ali 24 horas, o celular tá tocando, e eu não acho ruim não, eu acho que é exatamente isso que deve ser feito. Você tem que ter essa cobrança, isso, né? Tem que ter essa cobrança, porque o meu trabalho é fruto disso, né? Gostaria de mandar um abraço aí pro Bidu, assessor do Rogério Correia, o próprio Rogério Correia, que tem apoiado muito aqui Guaranese. Esse ano já foi destinado pro ginásio, caiu na conta do Alice R$20 mil aí na compra de equipamentos, né? Tô tentando viabilizar com a Geisa Teixeira aí um veículo para a pai de Guaranese. A luta não para. Nem pode parar. Valeu, Thiago, muito obrigado pela participação, viu? Tchau, tchau. Vamos fazer um intervalo comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Vou conversar aqui com o Anezinho, presidente do SESG, que hoje realiza o Jantar Dançante, é a quinta noite dançante, né? A quinta noite dançante no Estação 33. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.